ne ho altre. Salvador, Azul 4116, está marcando 150. Azul 4116, senhora, identificação, a chegada é a Mari, desce aos 50. Chegada a Mari, desce aos 50, o 4116. 4116, tem condições da presente voar na proa de Duna e manter a high speed? Tem, é, o 4116, proa Duna. Proa Duna desce agora para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.012, 4116. Controle Salvador, boa tarde, da 3193. 3193, boa tarde, está em contato radar, da 3280. Está presente, foi para o Adileda, para Adileda Bridge. Vem para 3280, posso manter a saída? Autorizado. Obrigado. Salvador, boa tarde, Sandra, tem 5 mil, como é que você está falando? Sandra, 5 mil, após o pouso da TRS-30, autorizado em Lima 6. Patrão Gourmet, Ecoserra, autorizado decolagem de pista 1-7, vento 1-0 graus, 0-9 nós. Atende para a estrela de 2. O Mike Alpha afirma, após a decolagem do Papa Alpha 24, autorizado, ingresso na 1-7 após pronto. Paulo Salvador, trip 5487. Prossiga, trip 5487. Livrou, ingressando na Alpha. 5487, autorizado ingressar na Alfa Quilo, parte 3, posição 03. Alfa Quilo, parte 3, 3587. Romeu Eco Serra, decolada 44, chama o controle 120, decimal 8. 120, 8. Controle Salvador, Romeu Eco Serra. Serra, 1 no meu pé, corredora Serra, reporte farol da Barra. Ok, reporte aí, farol da Barra, Serra. 4118, desce para 2.000 pés, ajuste 1012. Livre sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Chamando por 4116, 2.000, reportará estabilizado, 1012. Romeu, Romeu Fox, prossiga. Paciente, Romeu. Romeu Fox, me liga acionar. Cinco decolado aos 45, chame controle 120, décimo 8. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 3561, passando 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Vetor radar para o sequenciamento, vai manter presente para o limite para o localizador. Desce para 3.000 pés, limite o localizador para o dono 7. Batom, por favor. 1-1-6. Obrigada, seu Namel 142. Eu vou fazer o táxi pela Índia no ponto de espera da 10, chame torre. 1-1-8, decimal 6. Ajuste o centímetro no 0-1-2. Boa viagem. Tranquilo, vem aí, depois de 0, 14, 18, 6, obrigado, até daqui a pouquinho a gente volta. Autorizado, já presente para o Gileco, são 3561. Gileco na prova, 3561. Bravo, que Luiz. Confirme procedência, transponder acionado, pessoas a bordo. Estou recebendo o senhor com 2.807, autorizado a ascensão para o 035. O senhor segue para pouso ou sobrevoa em Feira de Santana? Megava, autorizado a decolagem visto no 7, vento 110 graus, 10 nós. 10012, reporte visual com Feira de Santana, onda de alto descido Bravo de Luiz. Ponte né, 6142, ponto espera pronto. CNM 142, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-0 nós. A linha decola, pistão no zero, CNM 142. Para informação, tem o tráfego do Tango Índia Bravo, fazendo sobrevoo em São Roque do Paraguaçu. A 1.000 pés mantém esse atento ao tráfego. Como é que é o seu decolado aos 48, chame o controle, 120, decimal 8. 1208, vou ficar aqui, ó. 251, alternando no 3325. 251, alternando no 3325. Boa. Morro São Paulo, a 2.500 pés. Pista ao acesso, curva direita pelo corredor até, mantendo a restrição de 1.000 pés no corredor. Controle 120 decimal 8, transponder 0124. Gente, confirme tipo de aeronave, pessoas a bordo, efetua notificação. O Tango Romeu transponde o controle a 120 decimal 8. Tango Romeu para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 6. Milhas afastado de Duna, reassuma a navegação para de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1.012. Assume Duna, descendo para 2.000 pés, faz torre de 10. Azul 4116 estabilizado. Afirmo, estabilizaram 4116. Completa final, torre na 8612. Táxi para o Tango Romeu. Romeu, Sierra, ciente, confirme a prioridade para o destino. Controle, boa tarde, é o Papa Tango, Golf Mike Alpha. Mike Alpha, está sob contato rápido. Não tenho contato radar com seu tráfego, Golf Mike Alpha, cheque o transponder, confirma a altitude que passa. Passando 2.000 no momento, Golf Mike Alpha. Gente, tem... sobe restrito ao 040, saída árvore, reporte árvore atingindo. Golf Mike Alpha, confirme restrito, 3.000. 4.000 pés. Confirme, vem intercortada. 4.1-6. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, no 0 nós. Que legal no 0 no 2. 092, está autorizado na Andrés Azul 4116. Charlie, cheque equipamento transponder. Acionado, 5525, 2500 pés no momento. Controle Oceaner 6142, decola sua escuta. Oceaner 6142, está sob contato radar, sobre o 350, saída Pucajá, Maracaju. Pode falar com a Ju, 6142? Pode coordenação. Obrigado, Pucajá, você aí. Jet, Jet Delta, prossiga. Jet, Jet Delta, acione transponder 2221 no modo normal. Sabe nível de voo 070, voando na proa de Bosch para interceptar a chegada Bosch. Juliette, Juliette Delta. Controle de Salvador, o voo 648, informação babá. Voo 648, a série identificação, a chegada é a Mário, desce aos 50. Ficou descendo aos 50, 648. Meia que serra controle. Na proa ideal do destino, estabilizado na proa ideal do destino, Romeu Eco Serra. Autorizada ascensão para o 105, confirmação de subida. Para informação, o senhor tem tráfego posição de 11 horas, 22 milhas no rumo nordeste a 3.500 pés. O Romeu Eco Serra sobe inicialmente a 2.500 pés. Controle. Ok, Mike Alpha na sua escuta. Não recebo o modo Alpha e Charlie do seu radar. Cheque equipamento caso do seu transponder, o Golf Mike Alpha. Cheque equipamento, não é permitido voar sem transponder no espaço aéreo Charlie. Golf Mike Alpha, está acionado 525, vou fazer um cheque aqui. Passar 3.800 momento. Arturo no 7, completa final, chama a torre no 8612. 141 no meio, no solo, aos 5.30, fiz pela direita, chame solo, 1219. 219, livrando a primeira direita, 41 no meio. Solo Salvador, CN6213, posição 5, para o curso, acionar, por favor. Posição final, detectou localizador. Oi, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Mike Wolf Alpha, controle. Passou e escuta, confirme se recebe o Mike Alpha, o transponder. Negativo, da presente, já tem que retornar a Salvador. Alpha, reporte Ângela Juliette. Certo, Alpha, reporte Ângela Juliette, o 4116. Travis, eu posso esperar ingresso 17, quilo tá gourmet. Mike Alpha, controle. A sua escuta está retornando, Sareta. Está em direção de novo pela direita. Gente, da presente, voa na proa do Índia Serra, descendo para 2.000 pés. Reporte visual com a pista. Caso não esteja visual, vai executar o procedimento completo e ele é sexy. Golpe Serra, proa do Índia. Uno 648, redução indicada 2109. Sendo redução 648. Juliette, Juliette Delta, sua indicada? 239, Juliette, Juliette Delta. Redução 2109, Juliette, Juliette Delta. 2109, por Juliette, Juliette Delta. O meu Eco Sierra, livre ascensão 105, quando possível, seu estimado de pouso. No 810 local ou no 810 Zulu? Cliente 2010. O Juliette, Juliette Delta para descida. Juliette, Juliette Delta desce inicialmente ao 060. Ao 060, Juliette, Juliette Delta. Juliette, Juliette Delta, desce para 4.000 pés, ajuste 1012. Para 4.000, 1012, Juliette Delta. Senner 61 no 42, chama Recife no 2545, alterna no 2685. 2545, 2685, obrigado, eu chamei 1142. Mantenha a cabeça. Pessoal. 141 no meio, fica atento o Airbus 318 da Oceané, iniciando o pushback. Após ele finalizar o pushback, autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. Senner 6326, boa tarde, o senhor identificação, a chegada é a Mari, desce ao 060. Autorizados, apresente para o Dimari, o Senner 6326. Para o Dimari, 060. Aqui é o seu controle. Aqui, escuta. Em condições de realizar aproximação visual, tá visual com 1-0. Visual com 1-0, já modifica se precisa na base pela direita da 1-7, querido. Torre, eu não no 8-6 dúzia. 18-6, Golfo Michael. Da presente sua de Duna. Sua de Duna 3012, 1-2. Seu altímetro no 0 ou no 2? 3012, Pátio Índia, lá 1862. Obrigado, pessoal. Torre é o Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, prossiga. Você é 2-7 no solo 158, invista pela direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. Mas 2-7 solicita o backtrack para ingresso no pátio de autoridade. Sente, autorizado o backtrack, reporte livrando pista. Reportará livrando pista, pastor 1-7, grande. Eu diria que é o Delta. Radar para o sequenciamento, curva à direita. Proa 230, o limite será o localizador, o Juliette, Juliette Delta. Direita 230, limitador localizador, o Juliette, Juliette Delta está atingindo 4.000 pés. Juliette, Juliette Delta desce para 3.000 pés, ajuste 1012. Para 3.012, Juliette, Juliette Delta. 1648 desce para 2.000 pés, ajuste 1012, limite final LSK, reporte estabilizado. 1012, descendo 2.000, reportará estabilizado, 1643. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, no meu pé, escorredora Serra, porte final da barra, quando possível seu estimado de pouso. Autoriza da presente, atenção para 2.500 pés na flor de bolo, senhora? Aguarde, mantenha a princípio no meu pé, final da barra, o Kilo Tango Romeu. Cliente, reportará através do farol da barra, Tango Romeu. Possível estimado de pouso, Kilo Tango Romeu. 1825, senhora. Quente. Chame, para a cópia, chame solo frequência 1-2-1 decimal 9. Copiado. Pode colocar a autorização, hotel e matou. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Célio Alcantara. pressurizado. Como é que é autorizado para uso pistão 97, vento 120 graus, 111? Alfa. Canel 6213 autorizado a decolagem pistão 90, vento 120 graus, 111. Iniciando na pista 10, Oceané 6213. 209. Para 189, Juliette Letão. Mike Alfa, estação na frequência livre, no solo 02. 0063, 26. Então, Roberto, controle. Está presente, está autorizado, 2510, Pro de Monte, São Paulo, o ajuste 612, reporte no ideal de destino, visão com morro. Esse 2510 na Pro de Monte, reporte no ideal de destino, da Tango Romeu. Meio que serra controle. Meio que serra, ciente. Suba para 105 em condições visuais, chamando agora Recife 1260, alternando com 1288. Canel 6213, decolado ao estilhado 3, controle de frequência 120 decimal 8. 208, boa. Estilhado Delta para o localizador curva esquerda para o 135, reporte estabilizado. Esquerda 135, reporte estabilizado no localizador, estilhado Delta. Boa tarde, controle, Oceané 6213, decolado da El contigo. Oceané 6213, boa tarde, está sob contato radar sobre o 360, da presente para o de Leda, após Leda Bridge. Leda da presente, sobe 360, agradeço, após Bridge, 6213. Matan, guarde pela cota. Minha 4 está estabilizado. Renan 648, completa final, chama a torre, Renan 8612. 186, contigo. Então, já bravo, Matheus, escuta. Juliette, Juliette Delta, desce para 2.000 pés, ajuste 1.012. Para 2.012, Juliette, Juliette Delta. Então, já bravo, prossiga. Gente, a distância de Salvador. Tá no meu pés? Gente, siga 500 pés do GL, reporte na 20ª milha, pro da rotatória, então, já bravo. Informação, check de busca. Baixado, checado. Bruno 648, pouso autorizado, pista 10, vento 120,12. Ele pouso, pista 10, gol 648. Top Lima Tensionar, voo local CA Novembro, CA Novembro, decola e regressa no sobrevoo Interlagos. O transponder vai acionar o último acionado, até Lima Tango. Acionei 6326, redução indicada de 1709, desce para 3000 pés, o ajuste meio 12. 3000, 1709, reduzindo, meio 12, 6326. Correção, Oceaneer 6326, setor radar para o sequenciamento, curva à esquerda, pro 020, limite ao lote. 020, limite ao lote, se quiser mantém a chegada e reduz mais. O senhor está seguindo um Eco 50 Papá, que está uma milha agora de duna, está com uma indicada de 1309, melhor se eu vá na pro 020 um pouquinho. Sim, obrigado. Matando a cola então com a proa de Interlagos, e agora em transferência de comunicações. Quantas milhas iria afastar? Então chame fora do sol, Hotel Matango, o vento local aqui no Aerosa 100 graus com 10. Estabilizado o ILS, joga com o campo Juliette-Delta. Opa, Romeu Juliette-Delta, chama a torre 1986. 1986, boa tarde, Juliette-Delta. Funciona 6326, retoma a navegação na praia de Duna, 10 para os 8 mil pés, ajuste no 0 para 2. 2000, Duna, 6326. Hotel Lima Tango agora avistado, decolado ao 09, pode manter essa frequência até vertical de Interlagos e reporte por regresso? Tá, vamos manter o controle ali na pista ali de outra leve ali, vamos manter o treinamento no solo. Presente, voo no 648 no solo ao 09, direito liberou 1219. 219, boa. Sente frequência livre. Autorizado táxi de Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, 02, 648. Tá na final da BR, bastante travado. Negativo, tráfego avistado, checado, vento 110 com 10, pouso autorizado. Juliette Delta. Pouso autorizado na BR, Juliette Delta. Tango Índia Bravo, qual que é a atitude? Oceaneer Oceano 62, 1-3.